A continuación, el exdirector de Rotary International, Temístocle Piño, representante del presidente de Rotary International en la conferencia del Distrito 4380, nos dará el mensaje general como representante del presidente de Rotary International. Currículo. Abogado egresado de la Facultad de Derecho Nacional, con militancia en los campos de Derecho Civil y Comercial. Presidente de empresa de consultoría legal llamado Consejos y Protección de Consultoría. Ha publicado diversos libros relacionados con el tema legal. Ha sido secretario en Brasil de la Asociación Interamericana de Abogados y miembros de los consejos y seccional Río Federal, miembro también de la Asociación Mundial de Abogados. Con ustedes, mi querido exdirector Temístocle. Bueno, para todos, antes de empezar, quiero pedir mis disculpas a ustedes. Ayer me dice que hablaría despacio, pero creo que hablé muy rápido. Intentaré ahora hablar un poco más despacio. Y también tuve un apoyo muy importante hoy de la intercambiaria Lía, que hice una revisión de mi discurso en portugués para sustituir algunas palabras que en mi idioma son muy diferentes de que en español. Creo que así estaremos aos poucos atendiendo la necesidad de todos. La mía para poder hablar en portugués, y de ustedes de entender un poco más de mi idioma. Pero hacemos lo que por Rotary es internacional. Es así que se hace un poco de esta nuestra organización. Unos hablan inglés, otros español. Aquellos que tienen la felicidad de ir a las convenciones deben sentir esto. Hablando con español, francés, inglés, pero todo se habla con un único idioma, el compañerismo, el corazón. Bien. Começo minhas palavras com uma pergunta. O que é a paz? No meu entendimento, a paz é muito mais do que a ausência de conflitos. A paz é a vida em harmonia consigo e com os outros, permitindo a todos condições necessárias para viver com dignidade. Assim entendo a paz, e estou certo que o Rotary também entende. Também se destaca na missão do Rotary fazer o bem no mundo, que se representa no trabalho que há quase 100 anos a nossa Fundação Rotária vem executando, através de programas, projetos e ações junto às comunidades com sua maior intensidade, representada pela já vitoriosa campanha Pório Plus, cujo sucesso se dará em breve, com a erradicação total da paralisia infantil em todo o mundo. Aqueles que acompanham este programa têm a certeza de que breve, muito breve, estará concluído o trabalho. Se lembrarmos que no começo eram cerca de 2 a 3 mil crianças com problemas de paralisia, O ano que passou, apenas em dois países, Paquistão e Afeganistão, continuamos a ter problemas e não ultrapassaram a 50 casos no ano. De 1.000 por dia, passamos a ter 50 por ano. E não concluímos ainda, face aos problemas que todos sabem, dos conflitos armados, problemas ideológicos, problemas políticos que aquela região possui. Companheiros e companheiras, o presidente do Rotary Internacional, Ravindran, com seu lema inspirador, e que se traduz em espanhol, Enriquece el Mundo, destaca que o Rotary pode causar impactos positivos na vida de muitas pessoas. Assim, nos cabe dar efetiva execução para essas palavras, mas que no seu conteúdo nos colocam um desafio, que para os rotarianos e rotarianas não é novo, pois somos líderes destinados voluntariamente a cumprir tarefas e superar desafios. Creio que entrou antes da hora, companheiro, amigo, perdão, está fora de hora, não é a hora, por favor, não? Eu não tenho a cosita que hace. Estas coisas são muito complicadas para os viejos. Os jovens fazem com uma facilidade muito grande. A cosita é... Onde está ele? Ah, acá. Mire, este é o milagro del año. Milagro. Bem. Perdão por esta... Mas dizia que o presidente de Rotary, o presidente de Rotary Internacional, Ravindran, com seu lema Enriquece el Mundo, destaca que o Rotary pode causar impactos, outra vez, pronto, causar impactos positivos na vida de muitas pessoas. Assim, nos cabe dar efetiva execução para estas simples palavras, mas que no seu conteúdo nos apresentam um desafio, que para os rotarianos e rotarianas não é novo, pois somos líderes destinados a voluntariamente cumprir tarefas e superar desafios. Mas o Rotary, ao nos afirmar que dar de si, antes de pensar em si, não são simples palavras, coloca à nossa disposição programas e formas de superar este verdadeiro desafio através de programas estruturados e bem definidos. O primeiro deles, e que é prioritário para nós, a campanha Polio Plus, que visa, como já disse, erradicar essa doença que, no meu país, há 25 anos não mais existe. Creio que na Venezuela também não, e quase toda a América Latina toda. Mas, infelizmente, ainda nos vemos à frente com o problema. Mas também o Rotaract, o Interact, os núcleos Rota de desenvolvimento comunitário, o intercâmbio rotário da amizade, o RILA, o intercâmbio de jovens, a rede global de grupos de rotarianos, os grupos de companheirismo, os grupos de rotariano em ação, são programas postos à disposição dos rotarianos para atingir aos objetivos. É por meio destes programas que nós temos o ideal de servir, se transformando em realidade. Naturalmente, para nossa Organização Mundial de Prestação de Serviços Voluntários, para que ela possa ter uma sequência lógica, ordenada e dinâmica em suas atividades, na sua execução, segue uma linha de atuação definida em 6 áreas de enfoque. A primeira delas, a paz e prevenção e resolução de conflitos. Através desta ênfase, por meio de parcerias, são oferecidas por ano até 100 bolsas pela paz, com o objetivo de preparar profissionais no fortalecimento de iniciativas para a paz, treinar líderes locais, mediar conflitos e promover a paz em áreas afetadas por conflitos. Esta é a prioridade hoje de Rotary mais importante. Os centros Rotary da paz, localizados em 6 universidades em todo o mundo, e mais que os bolsistas são atendidos por 2 anos, a um custo médio de $100,000 por bolsa, pagos pelo Rotary, pagos pela Fundação Rotária. Eu faço questão de destacar esses números para que todos os companheiros tenham uma ideia de para onde vai a nossa per capita, que anualmente pagamos, para onde vão os recursos das doações. E hoje aqui tivemos exemplo típico de companheiros fazendo doações para a Fundação Rotária. Todos esses recursos são capitaneados para esses programas, porque através deles o Rotary se faz presente no mundo. O segundo programa, prevenção e tratamento de enfermidades, através da melhoria e ampliação de acesso à assistência médica de baixo custo ou gratuita em áreas menos desenvolvidas. E aqui faço um honroso parêntese para destacar o trabalho que esse distrito tem o conhecimento, faz na área de saúde, com o seu hospital, com as operações para pequenas crianças com defeitos faciais. É um trabalho que exatamente se enquadra dentro das ênfases de Rotary, demonstrando a correta atitude deste distrito. O terceiro ênfase são os recursos hídricos e saneamento, dando às comunidades a capacidade de desenvolver sistemas de água e sanitários e estudos nessas áreas. Todos nós sabemos, este é um dos flagelos do mundo. E breve, se não cuidarmos, a água é um bem finito. Se não tivermos o cuidado que merece, teremos sérios problemas. E Rotary e a Fundação estão preocupados com isto. A quarta ênfase, saúde maternidade infantil, com fornecimento de vacinas e antibióticos para bebês, melhorando o acesso a serviços médicos essenciais e o treinamento de pessoal da área de saúde. A quinta meta, educação básica e alfabetização, que permite fortalecer a capacidade das comunidades apoiarem a educação básica e a alfabetização, reduzir a disparidade entre sexos nessa área. E aí vemos o absurdo que nós ainda vivemos. Regiões, países ainda fazem uma distinção que acabamos de ver, não mais existe. A mulher hoje é tão ou mais importante que o homem. E países em que se discrimina a alfabetização para mulheres. E Rotary trabalha intensamente visando terminar com essa absurda, mas consequência de problemas de religião do mundo. Também, esta ênfase pretende aumentar a alfabetização de adultos. E aí, um destaque que me parece importante. Não é a simples alfabetização do saber escrever o seu nome. Queremos a alfabetização profissional. O que é isto? Permitir que um operário possa ler o manual da máquina com que ele trabalha, evitando acidentes, com que o operário possa saber por que está fazendo aquilo, não por mero ato automático, não. Através da alfabetização funcional, Rotary pretende tirar esse grupo, que é bastante grande no mundo, de um verdadeiro... Eles são alfabetizados, como você diz aqui, com comídias, não? Porque eles mal sabem escrever, eles escrevem o nome, eles não assinam o nome. Então, nós estamos preocupados com esse tipo de alfabetização. A sexta e última ênfase, desenvolvimento econômico e comunitário. Melhorando o desenvolvimento econômico e comunitário, visando oferecer oportunidades de empregos produtivos e decentes. Não o subemprego, o emprego digno, honesto, que dá a todo ser humano aquela dignidade que desde milênios e a nossa Declaração de Direitos da ONU é clara, dizendo que todos somos iguais e não há motivo de diferenças. Infelizmente, ainda temos. E também apoiando os empreendedores e líderes comunitários. Faço uma pequena parada aqui para lembrar. E como a Fundação Rotária ficará depois da paralisia da Polio Plus? Todos nós estamos preocupados com isso. Aonde? O que nós vamos fazer? Qual será a nossa estrela guia? Porque hoje todos nós temos uma meta: acabar com a paralisia infantil. Pergunto, e quando acabar o programa Polio, o que fazer? Isto vem sendo cuidado pela Fundação Rotária, pelos curadores, recentemente fazendo parte de uma comissão na Fundação Rotária, discutimos esse assunto e chegamos a uma conclusão que foi proposta aos curadores, mereceu o apoio e está sendo discutida, será discutida agora em junho pelo Board. Oferecer ao mundo rotário não uma opção, mas pelo menos três opções de trabalho. Vale dizer, os distritos, os clubes, os rotarianos terão a opção de escolher em que áreas pretendem atuar. E essas áreas eu posso adiantar para vocês. A primeira delas é relativa a recursos hídricos e saneamentos. A água. A segunda área será a educação materno-infantil, a saúde materno-infantil. E, finalmente, a terceira, a educação básica e alfabetização. Por que essas três áreas? Porque não tem dúvida, elas hoje preocupam a todo mundo. E como faremos isto? Lançando as três opções de uma vez? Não. Rotary não faz nada, não apresenta nenhum programa sem antes ser testado. verificar se dá certo. E como faremos isto? No primeiro ano, que começa em 1º de julho deste ano, cuidaremos apenas de uma opção. Os clubes e distritos poderão trabalhar na área de recursos hídricos e saneamento. No segundo ano, teremos a repetição dos recursos hídricos e saneamento e a inclusão do segundo item, que seria saúde materna e infantil. Então, aí, nós teremos a opção. No primeiro ano, não temos muita opção, mas nós estamos iniciando uma nova vida para a Rotary. Quantos anos nós cuidamos da paralisia infantil? Há mais de 25 anos. Eu fui governador em 1984 e 85. Em 1985 se lançou a campanha. Nós estamos em 2016. Então, até nós não estamos preparados para grandes opções. Então, Rotary, de forma prudente, fará dessa maneira. E no terceiro ano, aí ficaremos com a recursos hídricos, saúde materna e infantil e educação básica e alfabetização. E a partir daí, você, rotariano, decide aonde quer atuar, aonde você quer colocar o seu dinheiro em projetos da Fundação Rotária, aonde você vai dar maior ênfase. Então, vejam que nós estamos imaginando, dirão vocês, vamos começar o teste esse ano, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. Por que 2019? Simples, porque de acordo com os estudos feitos pela Organização Mundial da Saúde, em 2019 a paralisia infantil estará erradicada do mundo. Mas erradicada de forma perfeita, isto é, a Angola, por exemplo, não tem, mas tem que ficar um ano para poder certificado. A Índia está sendo certificada este ano. Então, vamos terminar a paralisia antes de 2019, mas temos que dar o prazo da certificação. E este ocorrerá, certamente, em 2019. Bem, estas são estratégias que têm como base a execução através da nossa Fundação Rotária. E aí, vou pedir a atenção e um pouco da paciência dos amigos para falar um pouco da nossa Fundação Rotária, da nossa centenária Fundação Rotária. Fundação Rotária criada em 1916 pelo presidente Arch Clump, não como essa, com este tamanho, com esta potência, com essa realidade que hoje é a Fundação Rotária. Não. Um simples fundo de dotações. Modesto fundo de dotações em que ele dizia tem por objetivo fazer o bem no mundo. Mas a Fundação Rotária evoluiu. E agora sim eu vou mostrar a vocês. Espero mostrar. Não vou mostrar. Agora não funciona nada. Companheiro, agora a obra do século não funciona. Vamos lá. Apertei. É assim mesmo. Tecnologia foi feita para a gente ter paciência. Muito botãozinho. Bem, Aí está. Eu fiz questão de apresentar ao grupo, está em português, mas todos podem ler, uma evolução da nossa Fundação Rotária. Eu acho isso muito importante, porque é a Fundação Rotária que faz Rotary viver. Não existisse a Fundação Rotária, o que seríamos nós? Mais uma ONG, mais um clube, mais um grupo de pessoas que se reuniam para companheirismo, como se pensou no começo, quando Paul Harris criou com mais três o Rotary, não foi para o que nós fazemos hoje. Paul Harris, todos sabem, era um advogado em Chicago, que se reuniu com mais três empresários para servirem-se, um atender ao outro. A verdade é essa. Assim começou a nossa organização, que hoje não tem mais nada disso, estamos muito mais, mas foi a Fundação Rotária que nos deu essa chance. Então, digo eu, em 1916, criamos o Fundo de Dotações em Atlanta. Em 1928, o Fundo de Dotações transformou-se na Fundação Rotária. Vejam vocês recebendo a primeira doação, altíssimo valor, 26 dólares e 50 centavos. Quando a gente vê este número e pensa que, como falei ontem, neste ano rotário do centenário, pretendemos arrecadar 300 milhões de dólares, tem-se uma ideia bem boa do que é. O que aconteceu com a Fundação Rotária, de 26 dólares para 300 milhões de dólares. Em 1947, aconteceu um fato histórico. Histórico para o Rotary e para a Fundação Rotária. Morre Paul Harris. E Paul Harris, antes de morrer, disse o seguinte: não me mandem flores para o meu enterro. Eu não morri, não preciso de flores. Se vocês querem me referenciar, querem lembrar de mim, façam doações para a Fundação Rotária. Mais uma vez, este homem, que eu diria, ele estava acima da época em que viveu, muito, muito acima. O que aconteceu foi que, a partir deste ano, o aumento de doações para a Fundação Rotária foi de tal ordem que nós pudemos, neste ano, já conceder as primeiras 18 bolsas. Já em 1960, 61, passamos a doar, no mínimo, cerca de 125 bolsas de estudos, atingindo até 1.200 bolsas por ano. Vejam, 16 lá em 1947 e 1.200 bolsas, que cresceram a partir. Quer dizer, aquele que criou a instituição se foi, mas se perpetuou. Bem, em 1965, 66, foi a criação dos subsídios equivalentes e o intercâmbio de grupos de estudos. Todos sabem muito bem o que é isto. Esse distrito já se beneficiou e participa dos, hoje não mais subsídios equivalentes, mas que há muito, até pouco, chamava-se assim, hoje apenas houve mudança de nomenclatura e algumas regras. E o intercâmbio de grupos de estudos, que foi, todos nós fazemos uma ideia, mas os japoneses sabem muito bem o que significaram as bolsas educacionais e os grupos de estudo. Os japoneses, de uma forma muito inteligente, passaram a doar grandes importâncias para a Fundação Rotária. E tinham o acesso a quê? A bolsas nos Estados Unidos, na Europa, nos grandes países desenvolvidos. E o que eles fizeram? Começaram a mandar a juventude absorver tecnologia e voltarem para o Japão. Uma das causas do crescimento industrial e tecnológico do Japão é comprovado. Origem, as bolsas da Fundação Rotária. E e os intercâmbios de grupos de estudos, que eram mais genéricos, mas também visavam conhecimentos de áreas específicas. Muito bem. Em 1980, começaram os primeiros projetos que deram como consequência o programa Polio Plus. Vejam o que eu disse há pouco. Rotary não faz nada sem antes testar, verificar se dá certo. De 1980 a 1985, foram feitos vários programas na área, principalmente subsídios equivalentes, de vacinação, para ver como a coisa funcionava. Em 1985, se lança o projeto. Em 2002, foram criados os Centro Rotary para a Paz, que é hoje o grande enfoque do Rotary depois da paralisia infantil. Nós hoje temos que acabar com a paralisia, mas, como disse a vocês, a partir da nova visão de novos programas, o programa Centro Rotary da Paz ficará destacado. Esse não tem nenhuma ideia ou vontade, seja da Fundação Rotária, seja do Rotary, de terminar. Pelo contrário, a gente está procurando novas universidades, algumas têm problemas, enfim, mas faz parte do mundo. Em 2013, houve a reestruturação dos subsídios humanitários através do Plano Visão de Rotary. E hoje nós temos os subsídios distritais e os subsídios globais. Hoje nós temos as parcerias internacionais. Tudo isto nasceu, para vocês terem uma ideia, sabem quantos anos a Comissão de Plano Visão do Futuro trabalhou para lançar o programa em 2013? Fazem uma ideia? 8 anos. Durante 8 anos se trabalhou preparando o projeto. E aqueles que participaram mais direto, o que, que ocorreu nos 3 últimos anos? Antes, fizemos o projeto piloto. 100 distritos foram selecionados no mundo para quê? Testar um programa da Fundação Rotária. Não se faz nada, o dinheiro não é nosso. O dinheiro vem da onde não se sabe. Se sabe, sim. Mas quem usa, recebe o dinheiro. Ele não vem chancelado, Coreia, Taiwan, Japão, Estados Unidos, não. Alemanha, não. Você apenas recebe o dinheiro. Por isso, a Fundação Rotária e o Rotary têm um cuidado tremendo. Tivemos, como todo mundo, na época daquele problema que os Estados Unidos passou, uma dificuldade grande, porque todos os recursos da Fundação Rotária estão aplicados para se manterem atualizados. E houve uma queda geral, foi uma coisa um pouco difícil, mas hoje superada, e graças a Deus, muito bem. E, finalmente, eu diria e relembraria, que em 2015 recebemos a honra de ser considerada a 5ª maior instituição filantrópica do mundo. Vejam vocês, eu não tenho ideia de quantas fundações filantrópicas tem no mundo, mas garanto que tem mais de 5. E nós somos o 5º. E para concluir essa parte que não passou, eu fui falando, mas não foi passando, culpado deve ter sido eu, vamos ver. Não fui não, porque os outros quadros não passaram. Mas vocês, espero que tenham entendido, eu fiz esforço para que todos lessem. Mas olha aí, não conseguimos apresentar, chegamos ao centenário da Fundação. Eu queria facilitar, infelizmente, ainda não foi dessa vez. Vamos tentar, ainda há tempo. Bem, meus amigos, grande família Rotária, encerro esta apresentação com as palavras do nosso presidente Arch Clamp, que eu acho que são palavras proféticas, palavras que eu pedi a um amigo, companheiro venezuelano do meu clube, que traduzisse para o espanhol, para facilitar a vocês a leitura e vamos ver. La Fundación Rotaria no está destinada a construir monumento de ladrillos y de piedra. Si empleamos el mármol, perecerán. Si utilizamos el bronce, el templo los borra. Si levantamos templos, los mismos se desmoronarán en polvo. Pero si nosotros empleamos las mentes inmortales, si las imbuimos con el espíritu pleno del sentido de Rotary, conforme expresado en nuestros objetivos y con el justo temor a Dios y con el amor a nuestros semejantes, grabaremos sobre tablas algo que iluminará toda la humanidad. Isso foi dito por Archiclamp em 1916. Vejam vocês, isto é hoje ainda a nossa Fundação Rotária. Mudamos muito, de 28 dólares para 300 milhões de dólares, mas não mudamos uma coisa fundamental, o nosso conceito, a nossa razão de ser. Por que existimos? Para que existimos? Muito obrigado.